Gritando Sal. Sobre tecnomagia, tecnologia e magia. O que é? De onde vem? Para onde vai? Por quê? Não é a mesma coisa? Por que essa palavra? Sei lá. Vou botar aqui um sonzinho pra gente começar aquecendo nossos corações. Vocês, Funkadelic Maggot Brain. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all. Or drown in my own shit. technology. Pois bem, meus amores, vamos ter que usar uma palavra pra colocar. A gente ter que criar uma palavra pra colocar duas palavras diferentes em uma palavra só que dizem a mesma coisa. Mas que essa é a única forma. Única não, né? Mas é uma das formas encontradas pra dizer aquilo que já devia ser óbvio por sua natureza, mas que em muitos momentos não é. Estamos falando sobre magia e tecnologia. Acho interessante assim, a gente tentar entender assim, muitas vezes esses talvez, não sei, assim, fetiches tecnológicos ou tecnólogos, ou talvez mágicas mesmo, né, de magias. Enfim, guarda essa informação. Mas vamos pensar, né? Se essas duas palavras, que a princípio são distintas, teoricamente, né? São distintas, mas precisa de um outro termo para poder juntá-las. O que a separou, né? O que separou um objeto de poder, né? Um amuleto que você utiliza para atravessar dimensões, se comunicar com outras dimensões, de uma tecnologia, digamos, talvez industrial, na qual, através de ondas, conseguimos nos comunicar à distância, por exemplo, assim como você está me ouvindo, né? Em outro dado momento, poderíamos classificar isso como uma telepatia? Sim, não podemos classificar não, né? Porque acho que a classificação faz parte desse processo de separação daquilo que é ciência, dita ciência, né? E aquilo que é magia, bruxaria, ou qualquer coisa que valha. Assim, né? Acho que o que eu tô dizendo, né, é dessa, enfim, né? Segregação branca, europeia, que nos foi totalmente imposta, toda a colonização, né? E que também virou a tal globalização, que dividiu aquilo que é dito ciência, né? Aquilo, o racionalismo, né? Aquilo que você tem que provar a partir de ideias científicas e qualquer outra baboseira que se encaixe naquela linguagem branca e científica e linear. E o outro lado, né? Tudo aquilo que não se compreende. Que aí, enfim, né, a dita bruxaria, né, que não foi classificada enquanto ciência por não ser compreendida, né, dentro de um racionalismo lógico, é que obviamente não diria, né, porque a gente entende e a gente encontra meios de se comunicar através disso, né, mas que não é capturável totalmente, nunca pode ser totalmente capturável, assim como aquilo que a própria ciência diz capturar não pode ser totalmente capturável, porque, enfim, pode funcionar em teoria, mas é muito mais do que propriamente se diz, ou se pode ler, né? É, você pode fazer cálculos para calcular a sua frequência, né, de emissão de ondas, por exemplo. Você consegue fazer esse tipo de cálculo, mas isso não quer dizer que você tenha controle sobre a propagação da sua onda, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, sobre o caos colocado nas coisas. E é isso que a ciência nunca poderá capturar, a dita ciência, né? Porque é muito importante a gente ter isso em mente, né? Quando vai falar desses babados, que é, ciência, né? Enfim, depende muito da perspectiva que estamos analisando. Mas é importante pensar que mas essa construção de ideia de ciência, né, e de racionalismo que embasa toda essa construção tecnológica, a maior parte dela, né, ela se dá por esse viés eurocêntrico e racista e fascista contra tudo aquilo que ela não pode capturar e nem entender e nem controlar. Então aí ela, enfim, né, dita de bruxaria, por exemplo. Mas é isso, né? Toda magia é tecnologia. Toda tecnologia é magia. Estamos num ciclo sem fim. E aí, enfim, né? Acho que a ideia, né, de colocar esse nome, né, tecnomagia, é mais uma redundância para falar o óbvio, que seguimos sendo a mesma coisa e seremos sempre incapturáveis. Ah, esse foi o devaneio do momento. Em breve eu vou voltar falar mais um pouquinho pra vocês. Mas agora vou botar um som aqui com vocês. Happy Plus Size feat. Mono Brutal. Submarino. Tem clipe oficial, gente. Cheguei no YouTube, vou botar o link aqui pra vocês. É um clipe muito foda. Muito foda. Se liguem. Direção, vai subversão, tática de imersão. O prático, dor que inflamo. Acende a flâmula, tamo com a fórmula em tu profano. Já tá sendo uma nova rota pra fora do capital insano. Cadê capital? Os capitão tirano. Vamos! De um banco, tá em choque, deixa que eu banco. Tem uma Glock embaixo do banco. Pro próximo nazista que eu trombar da sua bancada. Do boi, da bíblia e da bala. Pra entrar atirando no meio da sua plenária. Pra ver se joga grana em vez de sangue de canária. E vai ser só rachado. Subversão, prática diversão. O estado vai cair, ação direta é direção. Vai, subversão, prática diversão. O estado vai cair, ação direta é direção. Vai, vai. Você acha mesmo que eu não ia entender? Que além de negar a educação, atire no tirão o direito de viver. Seu descaso me criou autônoma. Libertária e sem diploma. No fundo do front, não aceito propina. Subversão errada de rima, mas com MC vivo. Longe da mira da polícia. Já vivo poesia, pra eles nós junto é quadrilha. Pior do que vocês imaginar. Nós tudo junto é família. Subverte sua normatividade, é a guerra em execução. E eu vivo planejada e tô vendendo munição. Subvertendo a vertente podre de pensamento, todos errados acomodados. Eu falo do laranja estragada, mão escorregadia do puto uniformizado, engravatado. Cérebro, print da merda, tá anotado. Seu nome no livro de reza a ser cobrado. Que seu deixe livre do revite iniciado, cabum. Bicho, eu vou galando botários. Nenhum zoom me faz enxergar esse pato. Tô viva, tô pensando materializado. Seu padrão pro meu rabo não é adequado. Um dia mais pra nós é um dia menos do outro lado. Ouço vozes na minha mente pedindo vingança a todo sangue derramado. A cada 11 minutos uma voz nova, pois a cada 11 minutos um preto é tombado no asfalto. E a cada dia vozes novas que são vítimas da transfobia de um puto covarde. Bicha papo na mão, na mão, nem toma cala racista. Não fight, já traz o seu metiolate, late. Os cachorros dessa cialete. Tô fazendo caixa de farmacêutica. Nós fura bloqueio da tal raça site. Mágica na rima íntima que faz os pela desaparecer. Rap plus size e mona pra sua quita C-H-E-F-E. Passa o C-A-S-H. Me custa a planta verde. Contrariando a estatística tática, quer atacar qualquer cretino que queremos ver morrer. Subversão, prática diversão. O estado vai cair, ação direta é direção. Vai, subversão, prática diversão. O estado vai cair, ação direta é direção. Vai, vai, subversão, prática diversão. O estado vai cair, ação direta é direção. Vai, subversão, prática diversão. O estado vai cair, ação direta. Thank you. Vocês acabaram de ouvir Marianne Amasur com seu som Choral 1. É de um álbum dessa gata chamado Making the Third Year, fazendo a terceira audição. É massa, né? Pensar que não existe só a terceira visão, tem a terceira audição também. Pois é, né, gente? Voltando aqui, falando sobre a tal da tecnomasia. Enfim, né, pensando na materialidade das coisas, pensando, né, nesse papo que a gente bateu semana passada e agora também, né? E pensando que toda tecnologia é magia, e toda magia é tecnologia, estamos em uma guerra espiritual, tecnocrata, fascista de merda. Quer dizer, contra, né? Fascistas de merda. A gente, né, parte agora desse lugar pra poder observar todos esses meios com os quais a gente se utiliza, né, para se comunicar, para receber informações, passar informações, vender nossa arte, fazer nossa arte e etc. Acho que é fundamental a gente passar a observar, né, esses meios também como esse lugar sagrado, assim, sabe? Porque seu celular não é seu item mágico, sei lá, assim, sabe? Como um amuleto, se ele te dá superpoderes, né? Se comunicar à distância. E dentro dele, né, existem muitos cristais, né? Acho que é importante, né, a gente pensar na materialidade da coisa, né, e não só numa abstração total, mas pensar que os componentes eletrônicos, né, são minerais e são transmissores de eletricidade e decodificação quântica, radiônica, energética, né? E que estão designados, é uma magia, né? Uma tecnomagia designada por uma indústria de controle. É muito importante a gente pensar isso, pra gente saber que ao nosso redor estão capturando nosso campo energético e direcionando para outros lugares, né? E não só nosso campo energético, mas também toda a nossa energia, né, de trabalho e energia espiritual. Enfim, né, acho meio complicado falar energia espiritual, porque que não é, né, mas energia. Existe esse processo de captura e condensação para o lucro de pouquíssimas pessoas. Enquanto isso, joga a gente em uma guerra umas contra as outras, e pior, né, a gente contra talvez nós mesmos, né, se a gente for pensar, né, nesse grande fluxo de informações e controle. O que nos resta, né, a não ser tentar subverter essa lógica. Enfim, né? Mas acho que isso não é papo pra agora. Mas, voltando, se pensarmos, né, em todos esses objetos tecnológicos que utilizamos, em sua materialidade, em sua potência energética, e cuidarmos, né, de uma maneira, cuidarmos, né, como nossos, enfim, você vai receber um celular, ele vem já designado pra você de uma determinada forma, né? Eu acredito, né, que a gente, bruxas, precisamos não só tentar olhar, né, para o lado místico das coisas, mas para o lado material das coisas, né, no que a gente toca. E pensar que tudo recebe e tudo emite, né? Então, acho que o sal grosso, sabe, é muito egoísta da nossa parte, a gente só, sei lá, só tomar um banho de sal grosso a gente, só fazer uma limpeza energética nas nossas pedras, nossos amuletos, né, sei lá, colares, alguma coisa assim, e basicamente nossos itens de magia que a gente mais usa, né, sei lá, um celular, por exemplo, a gente não tem esse tipo de trabalho. Então, fica aqui a dica, assim, né, porque são itens mágicos, a cada momento que a gente não se dá conta que estamos lidando com esse poder, né, provavelmente esse poder está lidando com a gente, e aí deixa de ser uma troca e vira um estado de obsessão, imposto ou imperceptível. Controle. Enfim, né? Uma bruxaria que não nos interessa. Outro dia me falaram sobre a origem da palavra fetiche. Acho que essa foi uma palavra que surgiu com a invasão de alguma região da África, não me lembro qual agora, por franceses. E aí, quando esses franceses viu os rituais acontecendo, né, da galera, e a galera não conseguia compreender, a galera usou essa palavra de fetiche, que talvez tenha o mesmo significado, talvez não, né, mas que vem do lugar do feitiço. E aí eu pergunto pra vocês, né, se o fetiche, a fetichização de corpos, de tecnologias às vezes, né, e de vida, né, de modos de vida, não é apenas um olhar branco e eurocêntrico sobre a magia, né, sobre os feitiços, sobre nossos poderes, e uma tentativa de diminuir, né, e não classificar como ciência, mas como um fetiche mesmo, né? Então, acho que nos cabe, enquanto bruxas, se apropriar desses nossos próprios fetiches, né? Dos nossos próprios feitiços. E é isso. E usar da tecnologia que dispõe ao nosso redor. Subverter componentes eletrônicos, tecnológicos, telemáticos. E é isso, né, gente? Um pedaço de bambu é só um pedaço de bambu. Mas com um cuidadinho certo, pode virar uma flauta, pode virar o que você quiser. Pois é isso, gente. Seja bruxa, por favor. Acho que nosso programa está chegando ao fim. A gente ainda tem um tempinho, mas eu quero dedicar esse tempinho final a mandar um sonzinho aqui pra vocês. Eu já vou até dar spoiler, que vai ser Brisa Flow cantando As de Sen, e Sanha cantando Dancing Shadows. Esse som de fundo que tá rolando aí é John Hassell, The Surgeon, não sei o que lá. Um álbum muito interessante também. Tá no YouTube, tem uma capa que tem uns passarinhos. Vale a pena ouvir. Pois é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem acho que eu vou falar sobre... Não sei, na verdade, né? Mas imagino que... Talvez sobre cura ou sobre... Como é que é o nome daqueles babados mesmo? Sei lá, objetos de poder, talismãs. Não sei. Se vocês tiverem alguma ideia também, podem mandar. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Aqui quem fala é o Urutau. E esse foi o programa Caos número 3. Programa que apareceu aí na quarentena, na época da pandemia do coronavírus. Brasil 2020. Rádio Noia, Antena Noia. Aí pra vocês ao vivo. É isso, gente. Se cuidem. Tenham uma ótima semana. Bebam água. Cuidem dos seus aparatos tecnológicos. E por favor, ou seja bruxo. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira, tempo gira. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira, tempo gira. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira, tempo gira. Mundo gira, tempo gira. Mundo gira. Nós queremos as de 100, isso é nosso também. Tempo que assistimos, só você se dá bem. Nós queremos as de 100, isso é nosso também. Tempo que assistimos, só você se dá bem. Graça, sabemos bem disso. Nossa vida é o dobro de compromisso. Juventude passa e nem dá aviso. Nós sempre correndo atrás do prejuízo. Vendo vocês em seus tronos de reis. Mamãe faz, mamãe fez. Nós dando conta das contas do mês. Dupla jornada desde o 16. Então cuidado com quem cê insulta. A gente não corre antes dos 90. Acho que tu é que deve desculpa. A chapa esquenta e você não aguenta. Tamo mocota no independente. Agora você curte achar diferente. Com grana é fácil querer ser a gente, mas de mão em mão rua é diferente. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira, tempo gira. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira, tempo gira. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira, tempo gira. Mundo gira, tempo gira. Mundo gira. Nós queremos de 100, isso é nosso também. Tempo que assistimos só você se dar bem. Nós queremos de 100, isso é nosso também. Tempo que assistimos só você se dar bem. Só você. Ela sai bonitona com intenção no olhar. Hoje ela só quer brindar. Sinto perfume no ar. Prazer costuma exalar. Cuidado pra não arrastar. Ela dispensa sua serva. Você de longe só observa. Dona do aroma da erva. Vem pra dançar, não pra ser sua serva. Pode chamar de feroz, nós. Não andamos mais a sós, nós. Não calamos nossa voz, nós. Queremos o mundo pra nós. Tamo pelas ruas, nos palcos, nas pistas. Fora do padrão, capa de revista. Nas facu, nas vistas. Cargo de chefia, de salto, de boot. Sozinho ou com cria. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira, tempo gira. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira, tempo gira. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira, tempo gira. Mundo gira, tempo gira. Mundo gira. Nós queremos de 100, isso é nosso também. Tempo que assistimos só você se dar bem. Nós queremos de 100, isso é nosso também. Tempo que assistimos só você se dar bem. Só você. Thank you.